desafiei seu coração. Sou teu refúgio, te escondo do mundo. Em meus braços é onde você quer estar. Te peguei de jeito, eu adoro o cheiro seu. Eu adoro.